falar uma coisa pra vocês aqui. Eu preciso saber quem já passou por algum tipo de relacionamento que não foi valorizado quanto merecia. Você quer saber de uma coisa? Quando você passar por algum tipo de relacionamento que você não estiver sendo valorizado o quanto você merece, sabe o que é que você faz? Você pode arrumar a mala e deixar na porta de casa pra ir embora. E lhe digo mais, quando ele chegar da rua e encontrar aquela mala na porta de casa e te perguntar, meu amor, o que é que está acontecendo? Sabe o que é que você diz pra ele? Você diz pra ele assim, ó, eu tô indo embora porque você não me valorizou, seu cachorro. Se ele começar a chorar, não tem problema, pode deixar chorar. É bom que hidrata. Eu nunca ouvi dizer que choro já matou alguém, você já ouviu dizer isso? Vá por mim, aceite meus conselhos. Depois de algum tempo, quando ele estiver chorando, quando ele chorar, você chama ele e fala assim, ei cachorro safado, sem vergonha, vem cá, vem perto de mim aqui agora. Aí você pega no queixo dele assim e fala assim, ó, da próxima vez é verdade, mas eu acho bom você parar de chorar. Sabe por quê? Porque a mala é falsa. Portal do Arrocha. Pra me escutar, agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrume minha mala e tô caindo. Você não percebeu, mas espiou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de... Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. Quero ouvir de Itaúna, amarelo. Agora você aprende a dar valor, matar minha sede de fazer amor, amor. A mala é falsa, amor. Engole e chora, embora eu não vou. Agora você aprende a dar valor, matar minha sede de fazer amor, amor. A mala é falsa, amor. Pra me escutar, agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrume minha mala, tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. Eu quero ouvir! A mala é falsa, amor. Agora vê se aprende a dar valor. Matar minha sede de fazer. A mala é falsa, amor. Então me choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Matar minha sede de fazer amor, amor. Falsa, amor. Engole o choro, embora. Agora vê se aprende a dar valor. Matar minha sede de fazer amor, amor. Amor é falsa, amor. Eu vou te ajudar, são produções de mais sucesso.